esquecido pela sociedade. E exaltado pelo rap do fundão de São Mateus, extremo leste. Na matemática da consciência, chegando pra somar. Jardim da conquista, se pá. 87, não existia nada, hoje o nome é forte, irmão. Chicota estrala, viela 50, campo da morte é chamado, onde mata a molecada, loucão. Joga descalço, meu sangue é frio, não preciso tremer, cada um é cada um. Assim que tem que ser, cheguei na humildade, no respeito, se pá. Bom dia, boa tarde, noite vim pra somar, isso mesmo. Carrego a lei da razão, não vivo de patifaria, né não? Aqui não vi, não ser louco é o dilema. A forma original da sobrevivência na meia de seda, só no sapatinho, esquadrão, classe A. Extermina Zé Povinho, os 10 mandamentos. Aqui é pouco, lei da favela, escrita pelos loucos, sem massagem, sem massagem. Só na picadilha, bem-vindo ao bloco vermelho, a nossa ilha. Se pagar de pé de back, irmão, quebrar a paz. Sai escotado ou morre, rapaz. Jardim da conquista é osso, São Mateus. Eu peço a paz pro meu povo. Jardim da conquista é osso, São Mateus. Eu peço a paz pro meu povo. Jardim da conquista é osso, São Mateus. Eu peço a paz pro meu povo. Jardim da conquista é osso, São Mateus. Eu peço a paz pro meu povo. Os manos da lotação, tricô, tricô. Salve, salve aos guerreiros, morou? Não atravessa, não barata, é louco. Família faz todos por um, ha! E um por todos na época da lama. Hoje do asfalto, sem preconceito, sofrimento, lado a lado. Atravessou, moscão, subiu. Um abraço, trabalhadores honestos. E não otário, não mexe não, loucão. No ninho de escorpião, que Deus abençoe os manos da lotação. São Mateus e peso, faz parte daqui, sem palavra. Rapa, do Iguatemi, Carronzinho, paulistano, caixa d'água, conquista. Minha caminhada, essa minha trilha. Todo lugar tem lado bom, lado ruim. É só você, loucão, saber refletir. Igreja tem, cada um com sua cara. Se esconder atrás da Bíblia, Zé, os mano acha. Tem mãe de santo com sua missão, descendente de escravos. Nenão, vem curtir, vem ficar a pampa. Com rapa, firmeza aí, só gente bamba. Astro do forró, representa a quebrada. Várias festas, eu lembro, lá no bar do Vila Bela, loucão. Pagode sempre rola, na mão do Marcelo Gordo, o cavaco chora. Aqui, fique longe de atrasalado, se não morre, loucão, ouça escoçado. Jardim da conquista é osso, São Mateus. Eu peço a paz pro meu povo. Jardim da conquista é osso, São Mateus. Eu peço a paz pro meu povo. Jardim da conquista é osso, São Mateus. Eu peço a paz pro meu povo. Jardim da conquista é osso, São Mateus. Eu peço a paz pro meu povo. É, tô meu rolê desse jeito. Fim de semana trombo vários parceiros, cada um veste a camisa do seu time. Respeito a todos, mas eu sou São Paulino. Aqui é espelho sem reflexão. Só quem é loucão pra me chamar de irmão. Até no futebol tem que manter o respeito. Se não, chicote estrala, moro parceiro. Dentro do campo, rivalidade total. Vira copo, sistema, alô, alô, cetal. Acabou o jogo, cê fez de vitória. No bar do Eric, do maluquinho e do carioca. Explode a torcida quando faz o gol. Juvenal, André, Nitinha, moro. Boa esperança, irmão, é desse jeito. Vida Copa Kaiser, ha! Todos parceiro. Rap aqui é bem representado. Perigo, leta, certo final. Lado a lado tem várias mina, loucão. Firmeza total, fica ligeiro, vagabundo, pra não passar mal. Talarico, pilantra, fecha a carapuça. Essa é a lei que predomina toda a rua. Fofoqueiro, vulgo peixe, morre pela boca. Isqueirinho, estupim, não segura a bomba. Bola da vez, joga o jogo errado, vacilou, já era. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Salve, salve aos guerreiros lado a lado. Jardim da conquista é osso, São Mateus.